Answers to practice number five. Observe the following example. Você é médico? So we indicate between parentheses what the person profession is. Psicólogo. So the response should be não, sou psicólogo, or if it's a female person, sou psicóloga. So the answers are: number one, você é engenheiro? Não, sou dentista. Number two, a Marisa Monte é escritora? Não, é cantora. Number three, vocês são comerciantes? Não, somos economistas. Number four, a jornalista é espanhola? Não, é alemã. Number five, o Alexandre é advogado? Não, é atleta. Number six, a Angela é mexicana? Não, é brasileira. Elas são americanas? Não, são francesas.